não me elegeram. Chefe de porra nenhuma. Meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, bora com a cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, bora pro negócio. Vamos ser sócio, combine. Deram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer. Apagar sem ver com essa droga que já vem malhada.